19 miles southbound, descend to 5,000 feet, crossing flight level 070, Airbus 318. Copy, we have it on TKS6, flight 810. Canal 90-10, somos traço de posição 10 horas, 15 milhas, rumo noroeste, cruzando 040 em subida para 340, um Airbus 343. Sentido do tráfego, Canal 90-10, negativo visual. Chama para o táxi. Chama lá para o táxi, 9-10. 99 autorizado Campinas, nível 340, via Pesoluno 0, Pobá, via Pesoluno 6, saída da Eule e da Motiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5430, coteja. Canal 90-10, desça para 2.000 pés, livre ali essa que seja, 90 é estabilizada. Essa 2.000 pés, portará estabilizada. Federal 9970, contato radar na decolagem, fazer saída Momo para nível de voo 340. Saída Momo, subindo para 340, Federal 9970. Clear Alpha 38010, process unbound. Roger, Alpha 38010. Canem 90-10, informa o tráfego esperado. Formará. Posição coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 100, chame o controle Ilhéus na frequência 1201. Ilhéus 1201, bom dia. Óbvio, devemos ter ainda dentro de 10 minutos. Opa, obrigado. O senhor queria pelo menos a saída prevista? Pode informar o destino e a aerovia? Ó, a nossa aerovia é a Upper Whisky 50, Porto Alegre. Já decolagem da 1-0 para azul 2796. Mission radar service terminated. Mantém flight level 190, contact Aracaju 1-5-1-2-0-3. Romeu Hotel Juliette Sierra, acione o código 0135, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, voando para o de Itapuã, reporte para a descida. Oito, na escuta. Prossiga. Só confirmando a companhia, seria Gol ou TAM? Sim, senhorita. Ciente. Para o táxi, 963, da Gol, tomou 177 a bordo do 35, campo 5. Tem uma autonomia? 3 horas e 35 minutos. Ciente, 177 a bordo, altímetro 10 no nave, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre, no noite, esse 95 com Gol. Índia Alfa, 2199, prossiga. Paramos no meia dúzia, não tem nenhum operador de finger aqui, poderia solicitar o mesmo? Afirmo. Obrigado. Vou 050. 0503259. Tarife com flor de Lobato, máquina de fumaça. aeronave chama controle. Papá, papá, Mike, Juliette, Romeu, ciente, mantém-se em condições visuais, não interferindo na aproximação, temos dois tráfegos em aproximação. São 3859, confirme sua indicada. 2509. 3859, reduz a velocidade para 2209. 2209, 3259. Chanel 90190, complete 9 procedimento em LSX, chame torre 118 decimal 95. 895, Chanel 90190. Airline 229, descent to 2000 feet, clear ILS at 3 of 1-0-1-0, pass established. Circuit 229 down to 2000 feet, clear to ILS X-ray 104 established. Controle, bom dia, azul 2590, informação Juliette. Azul 2590, ação de identificação, vou em Mário para interceptar a chegada, reporte para a descida. Sim, Matheus, está pronto para a descida, o 2590. 2590, desça para o nível de voo 050, ajuste na 019. 19, 050, na proa de Mário, 2590. XLA 738010, contact Recife, on frequency 126.85, backup 125.45. Stop in, over to control 1685, alternate 12545, is taking us by 3010. Voo 963, está próximo ao ponto de espera pronto. Voo 963, mantém o ponto de espera. Vai bater. Mari para o 050 para o 2590. Puxané 90110, pouso autorizado. Puxando a 0, vento 160 graus, 15 nós. Pouso autorizado 90, Puxané 9010. Passo que precede em aproximação ao Boeing 752. 7-3-2-5-9. Contra-se a 2 milhas, à sua frente o tanque 2-5-9. Obrigado pela informação, grato. Tal 9970, chame Recife, frequência 1-2-6-8-5, secundário 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5, federal 9-9-7-0. 3859, desça para 3 mil pés, ajuste no 09. 3 mil pés, 3859. 208. Prossiga. O que o senhor puder adiantar para a gente, que a gente já está aí com praticamente 35 minutos de atraso, a gente agradece. Olha, o que a gente podia adiantar era a saída, por enquanto ainda não chegou aqui a FPS. Enquanto não tivermos, não tem muito que a gente possa fazer. Obrigado, mas já tem alguma coisa no sistema, né? Já, vou verificar aqui, ver se já foi transmitido. Chegou alguma coisa, só um instante, vamos verificar se falta algum dado, só um minuto para cópia. Obrigado. Bateu no 0963, eu vou. Um traffic mountain 500 feet. Romeu 44, not interfering in your approach. Okay, American 229, we're just now joining the final, and please say again. Airline 229, inform an helicopter maintaining 500 feet, it's not going to interfere in your approach. Okay, helicopter is not going to interfere in approach, Roger. Thank you, American 229. Visual da aeronave em Dona Mike, Filete Romeu vai manter sobrevoo no local. 9208, informa o portão. Tá no 3. Gente, pronto para pushback? Aqui eu. Autorizado a guarda cópia. Autorizado a guarda cópia. 9208. Desça para 2000 países, autorizada a sinal IMS, reparto estabilizado. É, Força Leste, estabilizar 3859. Grid 340, via Peruísque 50, Vitória, Aperlina 327, conforme plano de voo. Saída da Euleda Bidev, decola da 10 curva direita, controle 120.8, aciona 5457, coteja. Então, 340 aprovado. Decola no perfil da Euleda Bidev, Aperuísque 50, Vitória, Aperlima 327. E só para confirmar, é bom sul até novembro 857, depois sai com forte, depois dá uma olhadinha para gente, para ver se está tudo direitinho. 1208 é o controle de Salvador e 5457 é o transponder, então 9208. Cotejamento correto, rota conforme o cotejamento, novembro 857 até Juice, após direto. Confere também. Muito obrigado e já está iniciando o reforço do táxi. 9208. Gente. 9090, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 9090. Salvador, boa noite. Rádio Radar, Cida Paronida 360, autorizado direto Leda. Para o 360, autorizado direto Leda, Gono 963. Delta 229, Planet 109, Clear Flanger 10, Wind 160 degrees, 10 knots. Clear American 229. 23000, o 2590. Que nível? 380. Saiu o Leda Mótima. É o Leda Mótima, né? Estabilizado 3859. É 3859, completo final, Sané Torre, 1895. 289, grato, 3859. 895. 895. Sono? 50. 1150. Sim, 1150. Gente, ainda não temos, aguarde. Resposta. Sim. Chanel 9090, táxi via Juliette, portão 5. Sim. Controle da Parra do Hotel Juliette Serra, na, no ponto de alto de esquerda. Papá Romeu Hotel Juliette Serra, SM, se você para o estudo do tráfego, repassa através do parque do tráfego. Reportarei o Hotel Juliette Serra. Já ia lhe chamar, já está passando de até a baixa travada. Ajuste no 019, informa o tráfego do setor sul, ao número 10, é o tipo Alfa Serra 65, helicóptero, interfere com a aproximação. Tempo autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 109, está 3859. Tente de repouso, está 3859. America 229, on the ground at 40, Salvador, control correction, Salvador ground, 121.1. 1211, American 229, good day. Hotel Juliette Serra, go ahead. Good morning, South Coast Ground, American 229 is clear of runway 10, go to gate. Taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha, report before Juliet, American 229. Você consegue cruzar o campo retaguardo do tráfego atento a estreito inglês? Confirmativo. Autorizado o cruzamento do campo, a retaguarda é a 2 da TAM, tenta esteira, reporte para a base, girar base 17, o hotel Jet Serra. Reporte aí para girar base, hotel Jet Serra. A gente já recebeu no seu plano, só um instante para a cópia. O 2590 pode manter a velocidade? A 2590 afirma livre a velocidade, desce agora para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2590. Para o táxi 168, 5 horas e 40, Campinas. 311, informação é a Juliette. O nome é 311, bom dia, sendo identificação, autorizado direto pelo, deixa para 4.010, ajuste na 019. 4.010, direto pelo 6311. American 229, graças. Claro. Um 211. 211. Após o Leste Serra, girando base para 17. Sávia, peso 16, saída da Elza e da Mótica. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5467, proteja. Diga. Bravo, cotejamento correto, confirma que estão no 7, informa pessoas a bordo. Gente, altímetro no 019 para acionamento, chame torre 118, decimal 95, bom voo. É, isso é Max Guilherme Romeu, reporte do Zé, local de fundo. Portará, Juliette. 1963, Sama Centro Recife, 1251 e ao CERN 13395. 1251, 13395, obrigado. Fala, pistão 10, vento 160 graus, 12 nós. A linha decola 10, pistão 9208. Aguarde autorização. Não aguardo. 2196 pronto para a cópia. Eletronar, reporte táxi, Luiz Costa Bravo. Hotel Juliette Serra, solo, edição táxi para o 44. Hotel Juliette Serra, solo 44, direita, táxi foi Oscar. Ao estar na frequência livre, bom dia. Fechamento correto, chama para prospeccionamento. Bota lá. For Apron Forum, will you be taking off from runway 17? Informou o pátio que se encontra em intenção de pista. Gente, aguarde o número 2 para a cópia. Certo. 3259 Alfa, 2 LR. 3259, mantém posição. 3259. Isso é Alfa, Tango, Echo. Echo India, stand by for ATC clearance. Roger. 95, bom dia aí pra todos. É o portal número 3, está aguardando a aeronave do lado da Azul no pushback. Beleza, valeu. Potência livre, bom pouso, Max Leste. Tá, bom dia. X-Ray Alpha Tango Echo India, ready to copy? To Fortaleza, flight level 390 via Upper Zulu 19er. Momo departure, Mike Oscar with Frotti transition. Fox Romeo Oscar, Tango India. Takeoff from runway 17 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5450, read back. Correct, inform persons on board. Roger, total 17 on board, QNH 1019er for startup, call tower 118.95, have a good flight. Afirma, Bruno, intercepto nesse próprio. Enche autorizado, desça para 2.000 pés, autorizado a final de MS, reporte estabilizado. 2019 na proa de Duna, vai chamar estável ILS no 063, 119. 121 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio 18595, bom voo. 285, obrigado, bom dia. 59, táxi via Juliette para o portão 3, observando azul saindo do pátio. Via Juliette, portão 3, desloca 0-0, desloca o armário da curva. Positivo, saída prevista quando aguarde para a cópia. Estimado, acredito que é mais 10 minutos. Gente. Michael Lima, autorizado início do reboque, reporte através do portão 7. Michael Lima, autorizado reboque, reportar na, através do portão 7. Gente. Romeu Eco Golf Juliette, pronto para quatro. Autorizado, Serra November, Juliette Oscar, nível 090, via Golf 677, saída Conde. Decola da 17, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5443, coteja. Sete nove meia, seguindo o radar encerrado, da 4 milhas nordeste de Salvador, Tamaracaju, número 03. Projeto correto e fala, pessoas a bordo? 6 a bordo. 6 a bordo, altímetro 1019, paracionamento chão em torre 1985, bom voo. Paulo de Salvador, o Azul 2590 já livrou. Azul 2590, táxi via Alfa Quilo, pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3, o Azul 2590. 3304, pronto para cópia. Alpha Tango, Echo India, Programa 1784, Juliet, Passagem, Jogo, Engine. Alpha Tango, Echo India, Clear, Tarasque, Camel Edge, Tex. Eu sou eu, Alpha Tango, Echo. Eleva curva direita, 208, controle, 5464, responde 3304. Fechamento correto, chama para pushback, funcionamento. Palácio, obrigado. Chama 63, Uno, Uno. O Chama 63, Uno, completa sinal, Chama Torre, Uno, Uno, 895. 1895, 639. Fala, meu, Eco Golf Juliette, bom dia, livre adicionamento, reporte táxi. Azul 4299, decolado 52, controle 908. 208, obrigado, bom dia. Salvador, Xenia 3, 1, 1, IRS, 1, 0. Xenia 3, 1, 1, ajuste no 0, no 9, reporte baixado travado. Pois tá lá. Bicho acha bravo, teste com a firme 3. Pode ser. O senhor tá com transporte enfermo? Negativo. Gente, autorizado alinhar e manter a cabeceira no 7, o bicho acha bravo. Papatango Mike Zulu Lima, reportando na através do 27. Gente, segue o reboque, chama para ingresso no pátio 3. Consegui o reboque, chama para ingresso no pátio 3. 4.019. Salvador, muito bom dia, voo 9277. Voo 9277, bom dia, sendo identificação, autorizado, chegada Bank, 274 no meu país, hoje chama 019. Autorizado por aqui pelo Gol 9277. Obrigado. Escuta se não for atrapalhar, mais próximo vou a posição Duna. O mais próximo será autorizado, Gol 9277. Obrigado. Azul 4299, inicialmente mantém a saída, devido ao tráfego à sua frente, também na mesma saída. Certo. Pode ser papá, aguardando para ingresso. Obrigado. Azul 1-1. Gente, o Ixo acha bravo, mantém a posição, aguarde a decolagem, o estimado de mais um minuto e meio. Devido ao tráfego que decolou anteriormente no mesmo perfil de saída do senhor com nível inferior. Okay, Alpha Tango Echo India, approve taxi, report, report, hold short, taxi Oscar. Okay, we'll report, Tango Echo India, report for Oscar, calling you. Autorizado a repartir o time do reporte? Autorizado a repassar o time, não grato. Papá, o meu Whisky Oscar Bravo, autorizado a decolagem, pistão 97, vento 160 graus, 12 nós. O time é 3-1-1, solo aos 5-6, 1-2-1-1, frequência do solo Salvador, bom dia. Bom dia, até daqui a pouco. Levo o voo do Leste, tentação Papá, fazendo uma ligação no site. 7, Eco, Golf, Juliette, tá visual com tráfego iniciando corrida? Após o tráfego, ali mantém pistão 97, Eco, Golf, Juliette. Romeu, Whisky, Oscar Bravo, decola 257, controle 120, decimal 8. Obrigado aí, gente boa, bom dia. Sou bom dia, papai, Romeu, Whisky, Oscar Bravo, tá? Romeu, Whisky, Oscar Bravo, bom dia, contato radar, já parou nível 380, saída da L. 38 no perfil, Whisky, Oscar Bravo. Bom, meu nome é Zero, bom dia, senhora identificação, autorizado chegada Maré, desça para o nível 050. Na chegada Maré, está autorizado a descida ao 050, bom, meu nome é Zero. Sou Gisete, vem a 39. A 39, táxi via Juliette, portão 2. Portão 2, vem a 39. Sou 9277, tem condições de você ficar na 38 Duna? Afirmativo. Sente autorizado, Duna da presente, desça para 3.000 pés, ajuste no 09. Se possível, mantenha presente em velocidade até a próxima Duna, número 1 na aproximação. Tem 3.000 Duna, vou no 9277. Golf Juliette pronto, senhor? Afirmativo, senhor. Utilizado decolagem, papai Romeu, Eco Golf Juliette, pista 97, vento 140 graus, 13 nós. Juliette. Recife, 1251 e ao Cerny, 13395. 251-3395-299, obrigado, boa. Alpha Tango Echo India, line up and wait turn 17. Essa desvio à direita, proa 125, depois a gente acerta a rua, tá? Tem o Papa Rua mais de Serra Golfe? Sete. Lado de desvio à esquerda, 5 graus, à direita 5 graus aqui da rota, depois voa só, tá passando a mão. É, sim, livre de desvio, Papa Rua mais de Serra Golfe. Eco Golf Juliette, decolado ao 1200, transfere controle 120.8, apenas corrija o transponder para 5443. 5443-1208 o controle, é Gugu Juliette. Controle de Salvador, bom dia, o Papa Romeu Eco Golf Juliette, decolando no 75443, para efetuar a saída, Conde. Papa Romeu Eco Golf Juliette, contato radar, suba para o nível 090, autorizado direto, Conde. Eu entendi sua mensagem, senhora. Para o Golfo Juliette, estamos iniciando o curva da presente para efetuar a saída Conde, cruzando agora 800 pés. Tá, Romeu Eco, Golfo Juliette, suba para o nível 090, autorizado direto Conde. Juliette, muito obrigado. Com referência, Tereza 2000, Golfo 9277. Firma Gol 9277, desça para 2000 pés, autorizada sinal IOS, reforço estabilizado. Só ele, só ele, só ele, só ele. Se é possível voar na proa de Duna, evitar passar por perto. Serra Golfo, somente mantenha chegada, número 2 na aproximação. Mete, vai, mas você viu. Salvador 1, this is all Atlantic 622 on gate 11. 2000 pés. Parte Serra Golfo, deixa para 3.000 pés, aí chama 09. 3.000 com 19, mais Serra Golfo. At idle for 15 minutes. Confirm 15 minutes, 15? Yes, it's about 15 minutes, it's to check an engine on the ice valve. Roger, stand by. Stand by. 090. Limite magnética 130 de Simbra. 090, 130 dias de Simbra, o mais Serra Golfo. Okay, as to department, Mr. Harry, 2000 feet, and the contact control 120 decimal 8, okay? Then, as to departure. Harry, 3000 feet. Okay, as to departure, maintain heading until 3000 feet. Okay, clear for takeoff, runway 17, wind 150 degrees, 12 knots, exit Alpha Tango Echo India. Papa Tango, Mike Zulu Lima, informando o término de reboque. Grato, bom dia. Tem frequência livre. Hey Charlie, Mike Mike Lulu, Airport Management is sending somebody to check your situation. Stand by, we should have an answer in about 5 minutes. Okay, sir. Contact the departure control now, 1208. 10. Pointing. Around Satango are cooling there with the Tempest, maintain heading until 3,000 feet. After 3,000 feet, it's only lasting heading normal position. After 3,000 feet, say again the heading? After 3,000 feet, it's only lasting heading normal position. Maintain heading to normal position. Barra Romeo Mike, Serra Golf, para o localizador, curva direita, proa 150, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilidade. Pra 150, para o Lodge, Mike, Serra Golf, desça para 2000, vai reportar estabilizado. Barra Romeo Eco, Golf, ILS, livre acesso ao nível 090. Juliette. Patrulha, voo 9277, estabilizado. Voo 9277, completa sinal, chama a torre, 1895. Só meia dúzia. Torre 11895. Obrigado, seu bom dia. Torre 9277, bom dia. 9277, bom dia, ajuste no 019, reporte baixar travado. Ele tá baixando travado, passou a deixar. Cristiano. Confirmando baixar travado? Baixar travado. 10, tráfego avistado, fuso autorizado, pista 10, vento 150, graus 10 nós. Obrigado, eu sou outro gol no 9277. 3.000 pés, ajuste na 019, resultado de velocidade 200 mais. 3.000 pés, 19.209, gol. Autonomia 3 horas e 20, confirme? Confirma, 3 horas e 20, 063, 12. Gente, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1, no noite, decimal 95, com voo. Índia Alfa, no 019, quando ponto 2, decimal 63, 12. 3304, segue com o número 2 no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1, no noite, decimal 95, com voo. Pegou a Bianca, boa, senhor 19, como é que é? 295, boa. Só tem a previsão para o gol 209B. Atenção com a equipe de sala, peço passagem da transportação na retaguarda, está autorizado, chama para o táxi. 22 pode ir na ponta da rotação. Está precisando no ILS, ou Mike Serra Golf. Mike Serra Golf completa final, pista 10. Torre 1895. 295, muito obrigado. Salvador, bom dia, Papa Romeu Mike Serra Golf, apresentado na ILS. A intenção após externo, prosseguiu para 17, cancela o instrumento e prossegue 17. 7, Mike Serra Golf, ajuste no 019, reporte no externo para cancelamento. Golf. Salvador, acionar decimal 85, if unable 125 decimal 45. Say again frequency please, Tango Queen. Hey, Alpha Tango Queen, call Recife 126 decimal 85, if unable 125 decimal 45. Hey, Roger, switch to 126 decimal 85 or 125.45 for Tango Queen. Voo 960, desce para 2000 pés, autorizada sinal ILS, reporta estabilidade. Só confirmando, é 2000 pés? 2000 pés, autorizada sinal ILS, reporta estabilizado. O voo 960, é autorizado para 2000 pés, e reporta no ILS. Taxi via Alfa, Kilo Pat 3. Aquilo, Pat 3, ou 97. Poxa, né, 6312, autorizado decolagem, pistão 90, vento 160 graus, 13 nós. Autorizado decolagem, 6312. Bom dia, 3304, bom dia, 0-0, pronto. 3304, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 3304. 3859, aguarde cópia. 3859. 7 Mike Serra Golf, autorizado base, tráfego já avistado, pouso autorizado. Pistão no 7, vento 160 graus, 14 nós. Sempre pouso, Mike Serra Golf. Transição é leva. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5472, corteja. Usado Curitiba 360 via Veloso A, peso Lu 21. Decola na Arbor, é leva da 1-0. E 1208 no controle, 5472. Arbor com Elefa com curva direita. Projeto Connection para perfeccionamento. 3859. Falou com 29 para o táxi, 12:47 de autonomia, alternativa com FIS 172 a bordo. 2172 a bordo, altímetro 1019, táxi via Índia Alfa, no ponto espera 219-95 ao voo. Bom dia. Só levou 9277, pode confirmar nossa posição? Posição 7 do PAT 3. Posição 7, PAT 3, voo 9277. 1160, no sim para contra embaixo e travado. 1160, tráfego realizado com sua aproximação, guarda de pista livre. Escuta. Golf solo aos 1-5, confirma o pátio. Autorizado, backtrack, táxi até a data, reporte ele branco. Controle Salvador, é um canal de 124, com informação de dentro, bom dia. 9124, bom dia, sendo identificação. Autorizado chegada Bonfi, desça para 4000 pés, aí chama 099. Bonfi, chegada Bonfi, 4000 pés, chama 099, obrigado. 13604, decolada 1196, controle 120, decimal 8. 208, chamar a boa. Bom dia, 3304, 2500, perfil agora, eleva. É 3304, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2000, autorizado direto eleva. 360, na prova de eleva, 3304. Mike Serra Golf, estacionado, frequência livre. Zero no solo, zona 7, direita, Fox Frente, 121, decimal 1. Direita, 218, com solo, gol, decimal 1, gol 160. Gol 2196, na escuta da torre? Acordo 2196. Pronto para decolagem? Negativo. Autorizado, alinhar e manter cabeceira na 0, gol 2196. Nem mantém, vou 2196. Gol 2196, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 129. Leve a decolagem, gol 2196. Gol 2196, decolado 20, controle tomado 120, decimal 8. 208, 219, bom dia. Gol 2196, bom dia, contato radar, ele mantém nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, gol 1296. Eco Golf Juliette, confirma para o controle, após onde, qual a rota que vai seguir? É, se autorizar, é só licitar livre direto, recibo, direto e recibo. Se não, eu vou ter certo. Gente, mantenha a proa de conde, aguarde, coordenação Eco Golf Juliette. Juliette, certo. 63312, chame centro Recife, 126, decimal 85. 126, 85, 63312. Delta 3859, pushback e acionamento. Autorizado no portão 3, chama para o táxi. Livre no 3, Delta 3859, chama o táxi. Centro Recife, frequência 128, decimal 8. 328 Recife, chama a rua. Bono 630, bom dia, acione a identificação via chegada Mari, vê se mantém a nível de voo 050. Acionando via Mari, acione 050, 630, voo e Mari. Quando Mari, 130. Sábado, 3859, 174.